tema deste trabalho é aspectos do usuário relacionados ao design de interação. O trabalho foi baseado no livro Design de Interação, Além da Interação Homem-Computador, de Jennifer Preece. O capítulo 3, Entendendo os Usuários, tem como principais objetivos explicar o que é a cognição e por que ela é importante para o design de interação, explicar o que são modelos mentais, apresentar exemplos de frameworks conceituais que sejam úteis para o design de interação e oferecer exemplos em que a pesquisa cognitiva tenha proporcionado o design de produtos interativos mais eficazes. Para falar sobre aspectos do usuário, torna-se necessário entender os usuários e sua relação com design de interação. Mas o que será design de interação? É o design de produtos interativos que fornecem suporte às atividades cotidianas das pessoas, seja no lar ou no trabalho. Assim, diariamente buscamos as melhores maneiras para interagir, adquirimos habilidades e, para isso, utilizamos a cognição. A cognição é o que acontece em nossas mentes quando realizamos nossas atividades diárias. Envolve processos cognitivos tais como pensar, lembrar, aprender, tomar decisões, ver, ler, escrever e falar. Há dois modos de cognição: cognição experiencial e cognição reflexiva. A cognição experiencial é o estado mental no qual percebemos, agimos e reagimos aos eventos ao nosso redor, de maneira eficaz e sem esforço. Exige perícia e envolvimento. Exemplo, dirigir um automóvel, ler um livro, conversar, jogar videogame. A cognição reflexiva envolve pensar, comparar e tomar decisões. Promove novas ideias e a criatividade. Exemplo, projetar, escrever um livro, aprender. A cognição também diz respeito a tipos específicos de processos que são atenção, percepção e reconhecimento. Memória, aprendizado, leitura, fala e audição. Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão. Esses processos são interdependentes. É raro que algum deles aconteça isoladamente. Falaremos de cada um deles. Atenção. Processo de selecionar coisas em que se concentrar num certo momento, dentre a variedade de possibilidades disponível. Envolve nossos sentidos auditivos e/ou visuais. Exemplo de atenção auditiva é a espera da chamada do nosso nome no consultório médico. A atenção será um processo fácil ou difícil? Depende dos objetivos claros e da informação que precisamos. Sabendo exatamente o que queremos, tentamos combinar isso com a informação disponível. Quando não estamos certos do que procuramos, olhamos aleatoriamente a informação, deixando que ela guie nossa atenção para os itens salientes. Exemplo, quando vamos ao restaurante e não sabemos o que queremos comer, examinamos o menu até encontrar algo que abra nosso apetite. Atenção no design de interação. A maneira como a informação é apresentada pode influenciar muito a facilidade ou a dificuldade de chegar à informação desejada, como no exemplo mostrado em que são citados os gastos globais com tecnologia da informação. A informação representada no gráfico é melhor visualizada do que o formato texto. Implicações do design. Faça com que a informação fique saliente quanto for necessário em um dado momento da realização de uma tarefa. Evite colocar muita informação para não distrair e incomodar o usuário em vez de auxiliar-o a prestar atenção nas informações relevantes. As interfaces simples são mais fáceis de utilizar. Como exemplo, temos o Google. Outro processo da cognição é a percepção. Refere-se como a informação é adquirida do ambiente pelos diferentes órgãos sensitivos e transformada em experiência com objetos, eventos, sons e gostos. Envolve outros processos como a memória, a atenção e a linguagem. A visão é o sentido dominante seguido da audição. A percepção precisa ser representada de forma apropriada para facilitar a própria percepção e o reconhecimento do seu sentido subjacente. Percepção no design de interação. No que diz respeito ao design de interação, é importante apresentar a informação de uma maneira que possa ser prontamente recebida, de forma pretendida. Exemplo, os ícones devem permitir aos usuários descobrir rapidamente o seu significado. Percepção, implicações no design. As representações gráficas devem possibilitar aos usuários descobrir rapidamente seus significados. Os sons devem ser claros e compreensíveis. O texto deve ser legível e diferente do fundo. O processo mais relevante, mais pesquisado, é a memória. Implica recordar vários tipos de conhecimentos que nos permitem agir adequadamente. É versátil, permite-nos, por exemplo, reconhecer o rosto de alguém. Sem memória, nós não funcionaríamos. Envolve dois processos, a recuperação direta e verificação baseada em reconhecimento. A recuperação direta: utilizar informações memorizadas sobre o arquivo que se deseja para chegar o mais próximo possível dele. Memória no design de interação. É o que acontece ao utilizar o recurso Favoritos, que grava a informação desejada. Verificação baseada em reconhecimento. Ocorre quando a recuperação não conseguiu produzir o resultado que o usuário esperava, exigindo que se consulte todos os diretórios ou arquivos. Memória no design de interação. É o que ocorre, por exemplo, no histórico de utilização da internet. Você deseja visualizar uma informação da qual não se recorda completamente. Utilize o recurso complementar para localizar a informação. Memória, implicações no design. Não sobrecarregue a memória dos usuários com procedimentos complicados para a realização das tarefas. Projete interfaces que promovam o reconhecimento em vez da memorização. Ofereça aos usuários várias maneiras de codificar informação eletrônica, por exemplo, arquivos, e-mails, imagens. O aprendizado é o processo através do qual os seres adquirem novos conhecimentos, desenvolvem competências e mudam comportamento. O aprendizado no design de interação significa restringir as possíveis funções que podem ser realizadas por um aprendiz em um nível mais básico e estendê-las posteriormente quando esse novato for mais experiente. Aprendizado, implicações no design. Projete interfaces que encorajem a exploração, como é o exemplo, o PowerPoint, que oferece recursos diversos. Projete interfaces que restringem e guiem os usuários na seleção das ações mais adequadas. O Word exemplifica esse processo. Vincule dinamicamente representações e abstrações que necessitem ser aprendidas. Ler, falar e ouvir. Essas três formas de linguagem têm propriedades semelhantes e diferentes. São semelhantes, o mesmo significado, mas formas de expressão diferentes. Aquela moça é feia, aquela moça não é bonita. Ler, falar e ouvir. Diferenças específicas. A linguagem escrita é permanente e a falada é transitória. Ler pode ser uma atividade mais rápida do que falar ou ouvir. Ouvir exige menos esforço do que ler ou falar. Diferenças marcadas entre as pessoas e sua habilidade de utilizar a língua. Alguns preferem ler, alguns falar e outros preferem ouvir. As pessoas com dislexia têm dificuldades para entender e reconhecer as palavras escritas. Facilitadores para pessoas com algum tipo de deficiência. Livros interativos, sistemas de reconhecimento de saída de voz, interfaces específicas para indivíduos que apresentam problemas com leitura, escrita e fala. Ler, falar e ouvir. Implicações do design. Os menus e as instruções comandadas por voz devem ser mínimas. As pesquisas mostram que as pessoas consideram difícil lidar com menus que apresentam mais de três ou quatro opções. acentue a entonação das vozes dos discursos gerados artificialmente, pois eles são mais difíceis de entender do que a voz humana. Ofereça a possibilidade de alterar o texto na tela, sem alterar a formatação. Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão. São processos cognitivos que envolvem cognição reflexiva, ou seja, pensar, comparar e tomar decisões. Implicam pensar sobre o que fazer, quais são as opções e quais podem ser as consequências de se realizar uma determinada ação. Aplicação no design de interação. Quando planejamos a melhor rota para se chegar a algum lugar ou quando se pesquisa preço na internet. Implicações do design. Forneça informações adicionais que fiquem escondidas, mas que sejam fáceis de acessar para os que desejarem saber mais a respeito de como realizar uma atividade com mais eficiência. Por exemplo, ferramentas dos programas do pacote Office. Aplicando conhecimentos do mundo físico ao mundo digital. Além de entender os diferentes processos cognitivos dos usuários ao interagirem com os sistemas, também é importante entender a maneira como as pessoas lidam com as demandas do dia a dia. Uma abordagem interessante é emular no mundo digital as estratégias e os métodos que as pessoas utilizam no mundo físico. Exemplo, a calculadora e a agenda.